aquele que este fica longe de Deus está longe de tudo este. E mesmo aquele que este quer este ficar longe de Deus não consegue, porque este Deus este orelhinha, este grãozinho que está dentro deste filho, fazendo este filho viver este na terra este. Sim. Em todos os momentos Deus está presente como essa vibração, essa chama que traz o ser humano de volta para o centro, que é Deus. Este, filho, este. Claro, claro. Entendi. Este, então, este caboqueiro este faz esse brincadeiro este assim para esses filhos, entendeu? Como este é importante este cuidar este do espírito 2, não da matéria 2. Claro. Entendi. Este entendedor, este filho. Este tem muitos dos filhos na terra, este filho, que estão este do inteiro, este não este da matéria 2. Este estão do inteiro, este do espírito 2, e estes filhos não entenderam este. Entendeu ainda, né? Passou este tanto não, tempo, este filho. E ainda não assimilamos. Por isso que estes filhos têm que este vai para o mundo espiritador e este voltador. Este vai para o mundo espiritador e este voltador. Este até este aprendedor que este, o espiritador é este importanteiro este. Este entendedor este. Sim. Como este fala este assim, este aqui na terra, este. Este cada este materiador este tem tempero este de terra este. O espiritador este não tem tempero este nunca este. Sim, entendi. Este entendedor, o corpo tem um tempo de inspiração do espírito imortal. Este, filho. Salve, seu caboclo. Satisfação, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, seu caboclo. Que assim seja. Este chamador, este caboqueiro, este interno. Sim, senhor. Para a gente poder ter aqui a honra de colher o vosso conhecimento e deixar disponível para as pessoas estudarem. Tudo bem, seu caboclo? Este não sabe do este, o que é este, mas este é este para fazer este esparador este do conhecedor este de Deus, este está este interno. Graças a Deus. Seu caboclo, o senhor é um pajé, certo? Isso. Qual a diferença entre o senhor vir incorporar como caboclo, um espírito que incorpora como caboclo, e o senhor que incorpora como pajé? Este é para fazer explicadeiro este, filho, este. Este falador, este pajé, porque este em terra, este era este pajé, este em aldeia, este vivido, este em terra, este. Aham, claro que sim. E qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? Este lição dele, este mesmo, este que vive, este aqui, este, neste cavaleiro, este. É este fazer este curador este das pessoas este em terra, este fazer este curador este da matéria do este, e este principiador este depois este que veio este em terra este, este como espiritador este fazer este cuidador este da, do espiritador este desses filhos este de terra este. Claro. O senhor acredita que, obviamente, o senhor faz esse trabalho porque o senhor acredita que é importante. Por que é importante o senhor vir e trabalhar na cura das pessoas? Este porque este tem muito este filho, este precisador, este não, este dá este curadeiro, este de materiador, este filho. Mas este deste curador, este deste espiritador, este que vive este na cabeça, este deste e no corpeiro este de cada este filho, este de terra, este. Este como este caboqueiro, este sempre se fala, este para esses filhos, este que vem este em casa deste caboqueiro, este. Este esfierado, este faz este vivedor, este sem este materiador, este, mas não faz vivedor, este sem o espiritador, este. Sim. O espiritador, este faz este vivedor, este sem materiador, este. E materiador, este não faz vivedor sem espiritador, este. Este entendedor, este sim, que este caboqueiro está falando, este. Claro que sim. Este materiador, este faz vivedor, este longo, este tempero, este. Este na vida, este de terra, ou este na vida do espiritador, este. E este materiador, este faz vivedor, este só na vida este de terra, este materiador, este não vai para a vida espiritador, este. Claro. Por que as pessoas dão mais importância para as necessidades do corpo e menos importância para as necessidades do espírito? Este filho, este não sabedor, este falador, mas este sabedor, este falador, que este é mais este importanteiro, este cuidador, este dá este espiritador do que este de corpeiro, este. Porque este é o espiritador, este cuidador, este curador, este corpeiro, este corpeiro, este não cuidador, este nem curador, este o espiritador, este. Este fez este entendedor, este sim, caboqueiro, este tabulador, este. Sim, ficou muito fácil. Este caboqueiro, este falador, este enroladeiro, este muito, este rapidador, este tem cuidado, este que te virarada, este não faz este entendedor, este caboqueiro, este falador. Mas depois ouve de novo, né, seu caboclo? Está aqui registrado e a pessoa vai poder ouvir de novo, perguntar para um amiguinho e vai conseguir chegar à compreensão, tenho certeza. Até aproveitando a oportunidade, seu caboclo, por que as pessoas, quando o assunto é estudar, quando o assunto é ter disciplina, elas não têm tanta motivação do que quando o assunto é entretenimento ou gozar dos prazeres da vida? Este filho, este que este sempre se fala no este. Quando este fala este em Deus, este pouco este da terra, este quer saber este de Deus, este não é este. E este tudo este faz este parteiro, este da este evolução, este de cada este filho, este. Este como este fala este na casa deste caboclo, este. Este cada este filho, este tem este um tempero, este para este fazer, este aprendedor, este. Sim. Este tem estes filhos, este que vão, este para este. Este, como este fala, este outro, este religião inteira, este. Na igreja. Este, outros vão para este outro lugareiro, este vão, este para o cada um prazer, este. Então, este cada este um, este tem este um tempero, este de fazer este buluzeiro, este para este aprendedor, este. Este caboqueiro, este sempre este faz este. Este pede este para fazer este abridador, este como se chama, este? Entendi. Que este pede para fazer este abridador, este para este Deus, este falador, este? Verdade? Este não, este. Este sempre este tem este um livreiro que este faz este abridador, este para este Deus, este falar com estes filhos, este? Sim. E este caboqueiro, este faz este explicadeiro, este deixa que este Deus, este falador, este? E tem este várias vezes, este que cai do, este sempre este no mesmo, este. Este lugareiro, este entendedor, este? Sim, ele lê pra gente sempre um livro. E sempre cai a mesma palavra. Aí sempre na casa de vocês, né? Este, como este caboqueiro, este falador, este. Este caidor, este sempre, este, porque este tem este filho, este que não está este entendedor, este, o que este caidor, este, neste outros vezeiros, este que caidor, este entendedor. Este. Ah, sim. Às vezes cai a mesma coisa, mas a pessoa que não foi lá precisa escutar aquela palavra, entendeu? Sim, entendi. Claro. E aí o senhor vê assim, seria o condicionamento do ser humano de hoje que gosta mais do entretenimento do que a disciplina do estudo? O que que leva a isso? Este não entendeu o que O que leva uma pessoa a gostar mais dos prazeres da vida do que da disciplina do estudo? Este filho, este que este falador, este é tempero, este de guruzeiro, este da terra, este. Este entendedor, este tem este filho, este que está, este já não tem pelo, este voludeiro, este, para este fazer este aprendedor, este das coisas este, de Deus, este. Tem espiritador que este não está, este. Tem ver, ou seja, não está no tempo certo. Este, não tem este tempador, este. Claro. Este entendedor, este. Sim. Este não tem este tempador, este certeiro, este, para este poder, este aprendedor, este, aquilo que este Deus este quer, este. Então este vem, este participador, este dos temperos, este do mundo a dois, para depois este fazer este tempero, este do evolador, este de Deus. Este. Sim. O que na opinião do senhor, caboclo, Deus quer de nós? Este Deus, este quer, este, eu que este mais este pede, este para esta vida, este na terra, este filho, é este carregador, este. É este prazer, este ajudador, este outro irmãozeiro, este. É isso que Deus este pede este, para todos esses filhos, espiritador, este. E este aquele que conseguidor, este seguir, este só este na caridador, este está este mais este perteiro, este discipulador, este. Este entendedor, este filho? Claro. Este até este espiritador que este vem, este enterra, este. Este também este para fazer este aprendedor, este fazer mais este caridador, este. Não este não precisador, este voltador, este. Este entendedor, este filho? Este aqueles que estão, este assim, este como a gente fala, este. Este já fizeram, este aprendedor, e este já foi, este por mundo espiritador, este não volta, este mais, este enterra, este para fazer, este encorpadão, este encorpadeiro, este para este fazer, este voltador, este no corpeiro, este. Claro. Este já estão, este em outro, este mundo espiritador, este. O que o senhor aconselha ao ser humano e procurar num espírito incorporado? este filho, este na casa, este deste caboqueiro, este muito, este dinheiro, este vai, este para procurador, este amoreiro, este fazer, este moldeiro, este para este filho, este. Mas este lá, este não se faz, este nada, este disso, este. Lá, este se faz, este somente, este aquilo que este Deus, este faz, este permitador, este. Que é este buscar, este caridadeiro, este ensinador, este caridadeiro, este. E este fazer ajudador, este para este o. Este é o espiritador este de cada este filho, este. Porque este, como este caboqueiro, este falador, este. Se este ajudador, este espiritador, este ficar este formoseiro, este. Tudo este na vida desses filhos de terra, este vão fazer este ficar formoseiro, este. Oh, claro. Este entendedor, este filho. Porque este não adianta este fazer procurador, este para ajudador, este mundo, este materiador. Se este mundo espiritador, este desse filho, este não está, este nada, este formoseiro, este. Então este vai fazer este ajudador, este, como este fala, este. Só este no tempero, este de terra, este. Este entendedor, este filho. Claro. E este o tempero, este de terra, este. É diferente a este do tempero, este do mundo espiritador, este. Este entendedor, este claro. Filho. Este no mundo espiritador, este não tem este tempero, este desse, como se chama, este que fica esse marcador, este tempero. É lógico. Este não tem isso, este filho. Uhum. Este chama este assim, este passadeiro, este de luzeiro, este assim. Este só, este é o tempero, este do mundo espiritador, este. Claro. Qual que é o poder de uma oração? Este filho, este para este caboqueiro explicador, isso, este filho. Este filho, este tem que este entendedor, este qual este o poder este, de Deus este, do coração dele, deste filho, este. Porque este o poder, este não sabe do, este falador, este. Este? Poder. Este poderdeiro, este entendedor, este? Sim. Este tem esse palavreiro este de terra, este caboqueiro, este não consegue do, este falador, sim, sim. Tá, este filho? Sim. Este poderdeiro, este deste oração zero, este? Este aquilo que este está este no coração dele, este de cada este filho, este. Este aquilo que este está este mais se aproximador este de Deus, este. Porque este o poder deste oração dele, deste caboqueiro, este é diferente deste filho, é diferente deste filho, é diferente do outro filho, este. E este não adianta este falar para este filho, este, que cada este filho este tem este mesmo este poder este deste oração dele que este não tem, este. Ah. Este não tem este, porque este fezeiro, este de cada este filho, é diferente a do este filho. Não é este igualzeiro, este a fé deste filho, a fé deste filho, ou este a fé deste filho, este. Claro. E quando se fala este no poderero, este da este oração zero, este filho, este Deus este vê este, o que está este no coração zero deste filho, este. Não o que está este na boqueiro, este. Este entendedor, este filho? Sim. Este caboqueiro, este sempre falador, este. Deus escutador, este mais uma oração zero este do coração zero este do que uma oração zero este de boqueiro este. E se a gente se comportar e a gente for pessoas boas para poder viver numa colônia espiritual, a felicidade plena, é um bom caminho a gente fazer as coisas em troca de uma vida boa no céu? Este sim, este filho, este não é este como este fala, este não é este um lugareiro este no céu, este. É um lugareiro este no mundo espiritador que este Deus este vai este fazer este escolhedor este de cada este filho, este. Este porque este quando este fala este céuzeiro, este é para esses filhos este de terra, este. Porque este no mundo espiritador este não tem este só este céuzeiro e este terreiro, este. Tem este vários, este vareiro, este mundo, este espiritador, este para este Deus, este. Aham. E este escolhedor, este cada este lugareiro, este assim, para este colocar este no mundo, este espiritador, este certeiro, este. Este não tem este lugareiro certeiro, este, que este vai ficar, este quando este vai fazer este para a terra, este para o céu, este. Sim. Este entendedor, claro. Este filho. E então o senhor acha assim, se alguém fizer alguma coisa com a intenção de ganhar algo em troca, o senhor acha que está fazendo errado e isso deve florescer do coração? Ou pode sim ter essa motivação de chegar lá, estar num bom lugar, então eu vou trabalhar hoje? Este filho, este que esse caboqueiro este sempre esse falador, este aprendedor, este quando esse caboqueiro este faz recolher este para esse aprendedor, este no mundo espiritador, este. Este caboqueiro, este caboqueiro, este não falador, este desses outros, desses guiadores, este caboqueiro, este sempre falador para esses filhos, este, que este não existidor, este existidor, este assim, este certeiro, este não existe. Sim. Sim. Existe dois. É. Este não existe dois, este certeiro e este errado, este filho. Ah, não existe certo nem errado. Este não, este filho, porque este caboqueiro, este não pode este falar para este filho o que este é certo, este errado, este. Este é o único que pode te fazer este julgador deste filho, este deste caboqueiro, deste filho, desta filha, de todos estes filhos, este que vem de terra, este. É este Deus deste filho. Este Deus, este poderoso, este falador, este está errador, este está este acertador, este pode te falar, ah, este. Este entendedor, este filho. Como este fala, este, um filho que faz este tirador este de vida de outro filho, este filho, este está este errador, este. É. Este não sabe do este filho. Este Deus, este mandador, este filho, este para tirar este vida deste filho, este está este errador, este. Aham. Este não está este errador, este filho. Então, este só quem pode fazer este dizer quem está este errador, este não, este é este Deus, este. Claro. É este Deus e este prova, este dentreiro, este do coração zero que pode este falador, este. Sim. Cada este filho, porque este, como este caboqueiro, este falador. Se este caboqueiro este perguntador para um filhador que tirou vida de outro filho, este, se este está acertador, este vai falar este que está este acertador, este. Ah. Este entendedor, este. Por que este falaria isso, seu caboclo? Porque este não pode fazer este julgador, este, filho. Ah, claro. Este entendedor, este. Ele fez porque estava no momento e ele viu como única escolha, dentro do que ele achava certo no momento. E se para este regulador, este deste filho, este? Este tinha que fazer este tirador deste outro filho, este. Ah. Boa. Este entendedor é este, filho. Para ele viver aquela prova, saber se perdoar e amar a si próprio para poder amar o próximo. Porque este caboqueiro, este sempre fala do estes filhos, este de terra, este tudo, este só enxergador, este até este onde, este olhador, este aqui, este, até onde este vida, este olhador, este de vida, este de matéria desses filhos, este consegue ver este. Tem limite. Este entendedor, este? Sim. Estes filhos, este não consegue do, este ver este, nem este para este frenteiro e este nem este para este traseiro, este. Aham. Este entendedor, este? Sim. Só este quem consegue do, este ver este para frenteiro, este traseiro, este espiritador e este Deus, este. Ah, o passado e o futuro. É este, claro. Filho. Porque se este fala do, este, este todos os espiritadores, não acreditadores, este não é evoluzeiro, este? Sim. Este não acreditador não é evoluzeiro? Acredita na evolução, sim senhor. Este todo espiritador, este não tem que fazer este evoluzeiro, este? Tem. E se este filho, este que fez este matador, este? Foi este matadeiro, este, por este outro filho, este? Ah, quem com ferro fere. Este entendedor, este? Claro que sim. Então este virador, este é um virador, este é simples, assim, este rodadeiro é para este poder fazer este evoluzeiro, este? Entendi. Claro. Este entendedor é este? O círculo de ação e reação. Este. Então esses filhos de terra, este não pode fazer este jogador deste que tirador este vida, este. Claro, entendi. Este entendedor, este senhor. Filho. Porque este para este fazer este pericadeiro, este melhoreiro, este. Se este filho, este assim, este caboqueiro, este tirou vida deste filho, este que está este aí, este. Sim. Só que se este filho, este lá, este na frenteira, este fosse tirar videiro, este de todos esses filhos, este que estava este em volta, este. Ah. Quem este estava este errador, este? É, ficar elas por elas ali, né? Não tem quem este entendedor, errado. Este filho. Claro. Este não tem este que interpretar este errador, este Deus, este que faz esse jogador, este, deste vida, este. Sim, entendi. O senhor diz assim, o senhor ensina que a gente deve buscar compreender os desígnios de Deus, mesmo quando a gente não entende em todas as ações que acontecem. Este. Aham. Este para este filho, este fazer este como este fala, este Deus, este é muito este maroreiro, este do que este, todos esses filhos, este de terra, este pensador, este orador, este. Sim. Ou sabedor, este de Deus, este. Sim. Este entendedor, este claro, filho. Claro. Este nem esses filhos, este de que está este evoluidor, este filho. Uhum. Este está este mais este perteiro, este de Deus, este um sabedor, este tudo, este de Deus. Ah. Nem aqueles que estão mais próximos de Deus, em evolução, sabem tudo sobre os seus desígnios. É este tá filho, este claro. Não entendeu este palavreiro, este que esse filho te falou. Sim, sim. Ele não entendeu. Não, mas eu só traduzi o que o senhor falou. É isso. Claro, este. Claro. Então, seu caboclo. Este só este falador, assim, este filho. Ah. Este muitos acha que esse Deus este tem este um formateiro, este assim, este. Sim. Mas esse Deus este não tem este formateiro, este. Deus deixa uma luz, deixa muito este forteiro que não consegue ver este. Ah. Este nada este de Deus, este. Deus não tem uma forma definida. Este não, este. Claro. Entendi. E nem vocês conseguem compreender Deus na sua totalidade, é isso? Este não, este filho, este. Este muito, este, todos estes filhos de terra, este que está fazendo este boluseiro, este filho. É muito este pequeneiro, este para este perteiro, este de Deus, este. Este entendedor, nossa, este filho. Sim, senhor. Porque este assim, este Deus, este falador, este de todos, este formeiro, este na terra, este. E quantos estes formeiros, estes filhos, este de terra, escutador, este Deus, este? Este entendedor, sim, que caboqueiro, este está falando, claro, claro. O senhor acredita que não é necessário compreender Deus na sua totalidade, basta a gente praticar o que já sabe? Este filho, este sim, este Deus, este falador, como este caboqueiro, este falador para este filho, este Deus, este falador, este de todos, estes formeiros, este. Sim. Estes filhos, este tem que fazer este. Qual é este boluseiro, este de cada este filho, este? Ah. Cada dia mais chegar este perteiro, este de Deus, para este entendedor e este escutador, este vareiro, este formeiro, este que Deus, este falador, este. Este entendedor, este filho? Claro, sim. Este entendedor, este não entendedor, este? Entendi. Este, é isso que este cada este filho tem que fazer para fazer este boluseiro, este. Oh. Este entendedor e este fazer escutador, este que Deus, este falador, este. Claro. Porque este daí é o que este caboqueiro este sempre fala para esses filhos que vai este na casa deste filho, este. Não é este caboqueiro este que fala, é este Deus este que manda este falar, este. O senhor é um médium. Este filho, este é um ligador, este que faz este, este planeiro espiritual, este até este filho de terra, este. Olha. E se este caboqueiro, este falador, que este Deus este que está falando este para este caboqueiro, este. Este não é este não, este filho, porque este caboqueiro, este mesmo este no tempero, este voluseiro, este caboqueiro, sim, este está este, muito este longe este de chegar este perto este de Deus, este. Oh, seu caboclo. Este entendedor, este filho? É muita humildade da sua parte. Este não, este filho, este sempre este falador que este tem, este um tempero, este de terra, este, que este caboqueiro este já está este quase este fazendo este recolhedor, este para o mundo espiritador, sem voltar mais este na terra, este. Mas este mesmo assim, este está muito este longeiro, este chegar perto este de Deus. Este. Nossa. Este Deus, este é uma coisa, este, como a gente fala, este é uma coisa nada, este muito este elevador, este muito este em cima, este desse mundo espectador que todos esses povos na terra, este faz esse pensador. Este. Sim. Quando o senhor falou sobre céu, parece que o senhor quis ensinar para a gente também que ele é repartido apenas pela vibração que define cada um. É isso? Este filho, este mundo espiritador que esses filhos na terra, este fala, este céu, este. Sim. Este adivinador, este assim, este não é evoluzeiro, este de cada este filho, este. Este entendedor, este? Claro, a divisão depende da evolução de cada filho. Este filho, este. Este e este é muito este assim. É muito este pequeneiro, este formeiro, este filho, este vai este para este mundo, este filho, este vai este para este mundo, este filho, este vai para este mundo, este. Não é este uma coisa este grandeiro, este que fez este de grandeiro, este. Mas este uma coisa, este muito este pequeneiro para fazer este mudadão, este de mundo, este que vai este para lá, este vai este para cá, este. O senhor acha que as ações de uma só pessoa pode ajudar o mundo inteiro? Este filho, este pode sim, este. Como, seu caboclo? Este porque este filho, este vai fazer este quando este filho este faz falador este assim, este e este caboqueiro este fala este que sim, porque este juntador este deste filho, este deste filho, deste filho, deste filho, deste filho, deste filho. Este faz este um grandeiro, este. Ah. Este entendedor, este? Sim, faz um grupo enorme. Este. É porque este caboqueiro este sempre fala para esses filhos, este. Este ensinador, este sempre este dá este abraceiro, este. Ah. Este entendedor, este filho? Sim. Este fala este do abraceiro, este, porque este um abraceiro, este quando a gente faz este um abraceiro, este num filho, a dois, este. Sim. Este fala este pelo coração dele, este não é pelo boqueiro, este. Oh. E este não tem este coração dele, é uma coisa nada que este não tem este como este fazer este mentideiro, este. Ah, é, realmente. Este entendedor, sim, este realmente, filho? Sim, senhor. Quando este falador, este só assim, este como este fala, este na terra, este filho, este pai do gostador, este deste filho, este. Sim. Este está falando este do boqueiro, este para este fureiro, este. Sim. Não está este falando este do coração dele, é, este. É. E quando este abraçador é este filho, este coração dele que está este falando, este não está este. Este falando este pela boqueira, este que pode ser mentidor, este mentideiro, este. Sim, claro que sim. Este entendedor, este? Sim, senhor, entendi tudo. Ah, Pelo que o senhor explicou para a gente, Deus fala na consciência do ser humano e a consciência é o maior juiz de cada um, não é isso que o senhor está ensinando? Este sim, este filho. Este é o que este falou para este filho, este. Uhum. Este Deus, este falador, este várias, este formeiro, este na terra, este. Este falador, este uma folheira, este que caidou, este arbreiro. Este falador, este por um magoeiro, este que vem, este na, este no riozeiro, este. Este falador, este por várias, este coisarada, este. Claro. Ah, Deus fala através dos movimentos da natureza. Este de todos estes, filho. Por este um filho que vem, este falador, este que nem este falador, este não tem, este um filho que este vem, este filho, este nunca este viu, este, e este fala assim, assim, assim, assim, assim, este filho fala, por que este filho está falando isso, este? Ah, tudo tem um propósito? Este sim, este filho, este tudo, este tem, este para este fazer, este acontecer, ou este Deus, este tem que fazer, este deixador, este. Se este deixador, este Deus, este não fazer este deixador, este caboqueiro, este não estava, este falando com este filho, e este filho, este não estava, este aqui para fazer escutador, este graças a Deus. Este entendeu, este? Sim, filho? Senhor. Este só deixador, este aquilo que este Deus, este faz, este permitador, este. Muitas vezes, este inteiro, este vem, este fazer este consultador, este com este caboqueiro, e este faz este monte de perguntador, que este caboqueiro, este não pode dar, este falando, este. Este entendedor, claro. E tem esses filhos, este que não faz este entendedor e fala que este caboqueiro, este não sabe dois, o que está falando este. Mas este não vai fazer este mentideiro, este para este falador, só para este filho que está este falando dois, o que está este respondedor. Então ensina a gente que está ouvindo o seu caboclo como se contentar com pouco, ou com aquilo que é permitido que venha até nós em cada momento. Este filho, este muito, este como este caboqueiro, este sempre este falador, este. Este tem que este cuidador, este do espiritador, e este não, este da madeira do, este. Ah. Este entendedor, este. Sim, cuidar mais do espírito, não tanto da matéria. Este filho, porque este, quando este faz este cuidador, este do espiritador, este, está este perteiro, este de Deus, este. Oh. Este entendedor, este. E quando este filho, este tem este Deus, este no coração dele, este tem este Deus, este forteiro, este dentro deste filho, este. Nada este da matéria, este faz este ficador, este ruizeiro, este. Ah. Este entendedor, este filho. Então este daí, este consegue este vivedor, este compuqueiro, este que tem este na terra, este. E este cada dia, este mais, este Deus, este vai fazer tirador, este de tudo, este que esses filhos, este tem este na terra, este. Uhum. Para ver se esses filhos, este chega, este cada dia, este mais, este perteiro, este perto, este de Deus, este. Porque este, como este filho, este perguntador, este no começo, este filho. Porque estes filhos, este faz escolhedor, este mundo, este, como este fala, este? Que este filho, este falou, este mundeiro, este. Este mundeiro, este alegriador, este de terra, este? Sim, quando a pessoa se dispõe, se coloca muito focado no entretenimento. Este não sabedor, este que falador, este de alegriador, este, sim, né? Este, é. Este fica este mais este afastador. Este filho, este fica este mais este afastador, este de Deus, este. Ah, porque está servindo o ímpeto da matéria. Este filho, este está este olhador só este para este materiador, este. Este não importa este como este está o espiritador, este. Este entendedor, este? Sim. Este é a hora, este olheiro que Deus, este vai, este tirador, este tudo, este que é matéria, este poderoso, este. Estes filhos, este cada dia, este mais um chegador, este mais este perteiro, este de Deus, este. Sim. Este entendedor, este? Claro, filho? Claro. Este, como este caboqueiro falou, este no começador, é este volteiro, este que Deus, este faz, este dá, este na vida destes filhos, este. Ah. Este entendedor, sim, este? Sim, claro. Este, assim, este, como este, sempre este falador, este. Se este não vai este para este Deus, este no amor, este vai este na dor, este. É. Como a gente deve fazer para se permitir aprender pelo amor no lugar de esperar aprender pela dor? Este filho, este é um escolhedor, este de cada este filho, este. Este é um escolhedor porque este é um escolhedor, este também este dificultador, este. Porque este escolhedor, este hiper, este moreiro, este hiper, este doreiro, este. É este escolhedor, este largador, este tudo este da vida para este fazer este servidor, este a Deus, este. Este entendedor, sim, filho? E este servidor, este a Deus, este cuidador, este do espiritador, este não este, da, este do corpeiro, este. E este fazer este cuidador, este daquilo que estes filhos este não vê, este. para estes filhos que estão neste mundo, este muito dificultador, este. Este entendedor, este filho. Este, como este filho falador, este para este filho, este. Este vai cuidar deste espiritador que está este aqui, para este espiritador este fazer este volador, este. Ou este vai cuidador deste negociador este aqui, para este ficar este limpeiro, este. Qual este mais este façador, este deste filho, este cuidador, este? É, realmente. E tá, fica claro quando a pessoa está com o próprio espírito dela mais presente, né? Este filho. Sim. Estes filhos da terra, este tem que fazer este palpadeiro, este. Este assim, este tem que fazer este tocador, este. Se Deus este colocasse este espiritador, este, com este palpador, este. Este entendedor, este sim, filho. Claro. Este ficava este mais faceiro para esses filhos fazer este aprendedor, este. Sim, claro. Como este caboqueiro, este falador, este. Este almeiro, este vivedor sem este corpeiro. Este corpeiro, este não vivedor sem este almeiro, este. Ah, sim. O corpo não vive sem a alma. Este não, é que este fala, este. Este puxador, se Deus este puxar este espiritador que tem este almeiro que está em cada corpeiro este que está este vivo este aqui, este que sobra dois? Não sobra, matéria inerte, não sobra mais nada. Este não fala dois, não dá dois, não fala, não este escuta dois, este não olha dois, este não faz mais este nada, este. Sim. E este espiritador este continua este fazendo tudo isso, filho. Aham, entendi. Este, então, este caboqueiro este faz esse explicadeiro este assim para esses filhos, entendeu? Como este é importante este cuidar este do espiritador, este não da matéria do este. Claro, entendi. Este entendedor, este filho. Sim, sim. Este tem muitos esses filhos na terra, este filho, que estão este do inteiro, este não este da matéria do este. Este estão do inteiro, este do espiritador, e esses filhos não entendedor este, isso, este. Entendeu ainda, né? Já passou este tanto não, tempo. Este filho. E ainda não assimilamos. Por isso que esses filhos têm que este vai para o mundo espiritador e este voltador. Este vai para o mundo espiritador e este voltador. Este até este aprendedor que este, o espiritador é este importanteiro, este. Este entendedor, sim, este. Sim. Como este fala, este assim, este aqui na terra, este. Este cada este materiador, este tem tempero, este de terra, este. O espiritador, este não tem tempero, este nunca, este. Sim, entendi. Este entendedor, o corpo tem um tempo de inspiração e o espírito é imortal. Este, filho, é este. Claro. Senhor Pajé, Pena Branca, quando o senhor estava na Terra, por ser pajé, talvez o senhor já conseguia ver a unicidade de todas as coisas interagindo na natureza e proporcionando aos índios, à aldeia, essa certa comunhão que a gente hoje não tem. O que que a natureza quer tanto ensinar para nós, os humanos? Este filho, este fez este falador, este bem este certeiro, este que este vivedor, este no mundo, este materiador, este quando estava este em terra, este. Sim. Este quando estava este em terra, este fazia este cuidador, este dá este almeiro, este de cada, este caboqueiro, este dá este aldeieiro, este. Uhum. Este caboqueiro este sempre fala para esses filhos, este desse caboqueiro, este. Que se esses filhos de terra, este ojeiro, este vivedor, este que nem estava este em aldeia, este. Uhum. Este não tinha este muito este doenceiro, este filho. Porque esses filhos este faziam este entendedor, este. E este escutador, este como este filho este falou, este caboqueiro este falou, este. Escutador, este o que este Deus este falador, este. Este não venteiro, este cabreiro, este fazia. Uhum. Este não parcelador, este que este fazia, este piador, este. Este não é este furadeiro, que este crescedor, este sim. Este, então, esses caboqueiros, este naquele, este arqueiro, este entendedor, este tudo este que Deus este falador para esses filhos este de terra, este. Este por este filho, este muito esses indiador, este que este foi este para o mundo espiritador, este não voltou este mais para a terra, este. Só esses voltaram, este aqueles que tinham este missão, este para este fazer este cumpridor, este que Deus este fez este escolhedor, este para este voltador, este. Oh, que assim seja. Senhor Caboclo, o senhor fala um pouco sobre esse processo de que é possível um ser humano encarnado se desprender da prisão e ascender. Como pode um ser humano fazer isso? Este não entendeu este palavreiro. Como que um ser humano pode sair desse ciclo reencarnatório? Este, quando este faz este aprendedor, este desse escutador, este que Deus este falador, este filho. Este quando este parador, este de fazer este julgador, este de cada este filho que é acertador, que é errador, este. São estes coisas lá daqui, este Deus este quer, este de cada filho, este. Este entendedor, este filho. Este quando este falador, este quando este falador, este filho, este falador, este enterra, este. Este filhador, este fez este errador, este. Quem está fazendo este errador é este filho de fazer este julgadeiro, este. Não é este filho que fez este coedrada, este. Este entendedor, este filho. Porque este foi que este, este caboqueiro este falou para este filho, este. Cada este filho este de terra, este enxergador, este só aquilo que este, este olho este de terra este fazer, este enxergador, este. Sim. E só este Deus este pode olhar este para este frenteiro, este para este traseiro, este. Claro. Então este é o volador, este sabedor, este escutador, este que Deus este falador, este. E o volador é fazedor aquilo que este Deus este quer, este. Que é este filho este vinte em terra, este fazer, este, este o que tem que se fazer, e este mais este nada, este filho. Então este timbreiro, este que cada filho este tem que fazer, estes filhos de terra, este faz assim, este faz este dificultador, este tanto este vivedor, este em terra, este. Este entendedor, este filho. Sim. Então este timbreiro, este Deus este quer só isso, que este filho este venha, doa este aqui, este em terra, este fazedor, este caridador e este, este pronteiro, este. E estes filhos este faz cada dia, este mais dificultador, mais dificultador, mais dificultador, este só é este. Este Deus este quer que esses filhos este venham em terra, cuidador este do espiritador, este. E estes filhos este quer este pé este de borracha, este cada dia este mais formoseiro, este. Quer este casebreiro, este cada dia este mais formoseiro, este. Para este que é este filho, este? Para que isso, seu Tabu? Claro. Este entendedor, este? Sim, sim. Este como este fala, este? Este na, este na aldeia, este deste pajé, este quando vivedor, este? Este tinha este familiador, este tinha tão este grandeiro, este? E esse casebreiro, este tão este pequeneiro, este, que todo mundo este ficava este junteiro, este olha. Filho. Este agora este vê este na terra, este tanto este casebreiro, este grandeiro, e este tanta gente, este longeiro de cada este filho, este. Uh-huh. Este não é isso que Deus quer, este filho. Olha. Seu Caboclo, o senhor passa muito dos conhecimentos orientais de que é, a vida é simples e a realidade está dentro de si própria. É um este, pouco isso que o senhor passa. Este não sabe do, o que este falador, que este não entendeu. Do povo do Oriente. Este não sabe do, este não entendeu. Uh-huh. Mas este passador, este é o que Deus este fala para este caboqueiro, este falador, este. Que assim seja. Este entendeu, este filho. Sim. É o que este caboqueiro, este passador para estes filhos, este de casa, este de caboqueiro, este. Este tem que se fazer, este mais, este quadrado, este empreendedor, este sempre uh-huh. assim, este filho. Sim. Quanto mais este empreendedor, este mais, este formoseiro, este. Este entendeu, claro, este filho. E este caboqueiro este nunca vai fazer este filho este nunca vai ver este caboqueiro e fazer este jogador, este filho este fez este certeiro, este, ou este outro filho este fez certeiro, este não é este filho. Cada um sabedor o que este tem que se fazer, este, cada um sabedor o que é este mais este felizador, este para cada este filho, este. Este entendedor, este. Claro, como este caboqueiro este pode falar para este filho que este filho este faz este errador, se este filho este está fazendo um contendeiro este com este está fazendo este. Ah, entendi. Como o senhor pode julgar alguém, o senhor disse, né? Que como alguém que está fazendo alguma coisa errada, se aquilo é uma expressão da alegria momentânea dele? Este, filho. Até ele aprender que não é por ali. Este, né? Claro. Mas este, que este falador, este. E se for este aquele caminho que este filho este tem que fazer, este? E assim ele vai acordar outras pessoas à volta, né? Este, claro. Porque este Deus, e se Deus este deu o caminho este para este filho? Igual este filho, este, tem, este filho que vem este na terra este falar com este caboqueiro? E fala assim, este, mas este filho este está esse caminho este errador, este. Mas este, qual este o caminho este acertador, este filho? É. Este filho este sabe qual é este caminho este acertador, este? Só o meu. Este filho sabe qual é este caminho este acertador, este? Só este Deus este que sabe qual é o caminho acertador, este? Só este Deus este sabe qual este é? Sim. Porque este filho, este assim, este, cada este espiritador, este, quando este vem este na terra, este? Este orador e este conversador, este com Deus, este. Este é um conversador que este tem, este o espiritador e este Deus, este. Uhum. Só esses dois, este sabe o que este espiritador este tem que fazer, mas este ninguém, este em terra, este sabe. Mas este ninguém, espiritador, este sabe, este. Então, este, por que este caboqueiro este vai falar, este, que este não pode fazer seguidor, este, o caminho que Deus te mandou você fazer, este? Sim. Este entendedor, este? Sim, filho? Claro. Entendi. É o que este caboqueiro te fala, isso pode te falar. Se este vier um espiritador este em terra e este falar que sabedor, que Deus este falador para cada este filho, este. Este daí este sim falador que este mentirador, porque este não tem espiritador que sabe este filho. Claro. Este pode ter este mais estimulador, este o menos estimulador, este ninguém este sabe este. Uhum. Este entendedor, este sim, filho. Sim. isso que este caboqueiro este tem que passar do este. É este fazedor, este caridador, este. O mais importante é este caridador, este. É este paizeiro, este no coraçãozinho de cada este filho, este. A paz no coração. Este, o que este falou, este no comeceiro, este. Se este filho este fazer tirador este de outro videiro, e este filho estiver este em paz este, com este coraçãozinho deste filho, este. Nossa. Por que este caboqueiro vai falar que este filho este fez este errador de tirar a vida deste outro filho, este? Ah. Este entendedor, este claro, filho. Nossa. Este falador que este errador, porque este filho, este que faz jogador, este não está este em paz, este. Tá pior que o que matou. É este filho, este entendedor, este. Sim. E este filho, este caboqueiro, este vê muito este na terra, este jogador de filho, este que está mais errador de quem está fazendo este jogadeiro, este. Olha. Este entendedor, este. Sim, sim. Este caboqueiro, este sempre falador que este para fazer este jogador, este tem que citar este, muito este certeiro este na terra, este. Quem que está, né? É este filho, este entendedor, este. Sim, porque sim. Este falador que só este Deus, este, tá, este pode fazer este jogador, este. Porque só ele é perfeito. É este, sim, não. Este filho. Só este ele que é este mundo este perfeiteiro este. Só este ele que sabedor este cada, o que cada espiritador este, cada este tem que fazer este na terra este. Fora este filho, este ninguém este na terra este tem este, este poderero este de fazer este jogadeiro este na terra este. Sim. Claro sim. Quando se diz que o caboclo ele traz o um ensinamento da simplicidade, o que seria simplicidade? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Será que simplicidade é a seguinte? Se eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B, eu posso pegar o transporte que tiver. Não tem que pegar o transporte que é mais confortável. É isso? O que é simplicidade, caboclo? E viver essa simplicidade que vocês tanto ensinam. Este filho, este palavreiro que este filho falou, que este caboclo não vai fazer com o seguidor falador, sim, este... Sim. É este vivedor este que este caboqueiro está falando, este vivedor este na caridade. Este. Ah, viver na caridade. Este filho. É este fazer este ajudadeiro, este, aquele filho que este poderdeiro, este mineiro, este. Sim. Este entendedor, este. É ajudar aquele filho que pode. Este que pode, este mineiro, este. Que pode o quê? Este mineiro, este mineiro, este. A criança. Não, este. Este mineiro, este. Este... Dinheiro. Não, este que tem este mineiro, este. Ah. Este filho, este tem este maisero, este tem mineiro, este. Ah, entendi. Este não é este patequeiro, este. É este mineiro, este em tudo, este. Tem que ajudar quem tem menos. Este caboqueiro, este não falador para este filho, este que caboqueiro, este ensinador, este abraçador, este. Ah, sim. Puxa. Este é este filho. Porque este filho, este... Este filho, este orador para este filho, este sabedor, que este filho este está fazendo este precisador, este. Nossa. Mas se este filho este dá um abraceiro neste filho, este coraçãozinho deste filho vai dar aquilo que este filho este tem para este filho, este. Isso. Que não é este pataqueiro, que não é este palavreiro, este, que é aquilo que este coraçãozinho este tem este, em cada coraçãozinho, este. O amor. Este filho. Este Deus este no coraçãozinho, este. E este cada dia, estes filhos de terra, este estão cada dia este ficando este no falador, que está cada dia este está ficando este mais este longeiro, mais este longeiro, este. Sim. Ou seja, está dizendo que as palavras de uma pessoa para outra estão ficando distanciadas do sentimento do coração. Este filho, estes filhos estão ficando este cada dia este mais longeiro, este. Ah. E este não é assim que este que Deus este quer este que vivedor, este. Deus este quer que vivedor este dentro do coraçãozinho este de cada este filho, este. Que este filho este dê, este não é pataqueiro este. Porque este é muito este parceiro, este pegar pataqueiro este dá para este outro filhador que está este fazendo precisador este. Mas será que este filho este deu este pataqueiro porque este tem este madeiro ou este porque este quis este no coração zero este dá zero este? É, ela é interesse, né? Este entendedor, este sim. Filho. E quando faz este abraçadeiro, este filho, este não tem este pataqueiro, este muito ero, este poqueiro, este. Porque este abraçadeiro, filho, este um, este qualquer este filho este pode ter este um abraçadeiro, este. Ah, entendi. O senhor está dizendo assim, levar um calor humano, um sentimento de amor, você não precisa ser rico. Este não, este filho. Este só precisa estar este vivedor, este materiador e espiritador este junteiro, este. Já pode estar este abraceiro, este. Este entendedor, este filho. Nossa, basta estar vivo. Este filho, este. Sim. Este entendedor, este. Claro. Este é só assim, é isso que Deus te quer, este. Deus te quer que cada este filho este vivedor, este junteiro com este outro filho, este. Claro. Deus te quer que este filho, este ajudador, este naquele filho, este. Porque este filho, este, quando este filho, este não sabedor, mas este filho, este de casa, este caboqueiro, este falador, este. Quantos estes filhos, este recebedor, este homem brasileador, este falou, este é tudo que este filho, este criador, este. Porque este estava fazendo este precisadeiro, este deixa braceiro, este. Olha. E se este filho, este chegadeiro, este com este dinheiro, este com este pataqueiro, este. E dava com este filho, este não ia ser a mesma coisa do que este abraçadeiro, este. É. Porque este estava precisador, este deixa abraçadeiro, este filho, este não de pataqueiro, este. Nossa. Este entendedor, este filho. Sim. E este cada dia, como este caboqueiro, este falou, este cada dia, este Deus vai tirar dor, este mais este quadradeiro, este da vida desses filhos, para estes filhos este fazer, este voltador, este a ficar este mais inteiro, este de cada este filho, este. Porque este filho te falou, este cuidado este de terra, este faz este filho ficar este de um jeito, este de um e de outro. Este. E não é isso que este Deus te quer, este filho. Este Deus te quer que estes filhos cada dia este faz mais de junteiro, mais de junteiro, mais de junteiro, este. Este entendedor, este? Porque estes filhos este não acha, este não acha dor, mas este Deus este deixa dor, este, todos estes filhos na terra, este goreiro, este. Este, como este filho este pode perguntar para este caboqueiro, este, como este Deus este deixa tudo este goreiro, este? Este dando este mais para este filho, este menos para este filho, mais para aqueles filhos, mais este para este filho. Mas este filho este faz este junteiro, este juntador, este pouco deste filho com este muito deste filho, com este menos deste filho, e este vai ficar este tudo este goreiro, este. Isso é o que Deus te quer, este. Olha só. Este entendedor, este sim, filho? Sim, sim. Acredite-se que está chegando um momento em que a gente vai ter na terra, onde vai reinar o amor na terra. Está próximo, seu caboclo, isso? Está longe? O que, que a gente precisa fazer para que a terra seja um mundo de regeneração, um mundo de amor verdadeiro? É isso que este caboclo estava falando, este filho. Cada dia este mais este Deus está este tirador, este quadrado, este de matéria. Para cada este filho, este fazer, este como este fala, este. Acordeiro este assim, este como se fala, este por mundo espiritador, este. Viver desperto. Sim, este filho. E este, isso que este filho este falador, este, é este vivedor, este na caridador, e este filho, cada este filho sabedor que este não é este pataqueiro, este não é pé de borracha, este não é este casebreiro, este grandeiro, que vai ter este Deus este, no coração zero, este. Este entendedor, este sim, sim. Então este Deus está fazendo este cada dia, este mais este tirador, este das coisas terra, este. Para esses filhadores, este ver que este tem que este enxergador, este Deus, este do coração verde de cada este filho, este. Sim. Este entendedor, claro, este. Sim. Porque se esses filhos, este não entendedor, este tem que este ter este Deus, este no coração verde, este. Cada dia esses filhos este vão este mais este caidor. E este onde Deus este vai fazer este, é o que este filho este falou, este. Este levador, este irmão, este para o mundo, este noveiro, este. E este levar este para este outro mundo, este, mais este bacheiro, este, sim, de cada este filho, este. Este caboqueiro, este falador, que este filho, este para fazer este mudador, este de mundeiro, este muito este coqueiro, que este diferente dele, este, que este filho este, tem que ter, este. Ah, entendi. Este entendedor, este filho, sim. Não é este cuidado, este muito este grandeiro, este que vai fazer este de, este para este vai para cá, este vai para lá, este vai para cá, este. Quando este Deus este começador este fazer este colhedor este de cada este filho, este, tem muito este almeiro que este vai ficar este, como este fala, revoltado. Este com este Deus, este, porque este vai falar, por que este filho este vai este para lá e este filho este vai para cá, se este fez este mesmo este colhedor este. Mas este um abraceiro que este filho este que foi este para lá este deu, e este filho este que foi este para cá este não deu. Este vai ser este diferentador, este. Nossa. Que Deus que vai escolher dois. Ou seja, você está falando que às vezes a pessoa acha que tem que fazer muito, mas um abraço que não deu podia fazer a diferença na contabilidade da vibração da pessoa. Este filho, porque este assim, este como este caboqueiro este falador, este não é o que este filho este fazedor, este é o que este filho este fazer este doador, este. Ah, não é o que ele faz, é quando ele doa. Este filho. E se este filho este doador para um filho que estava este precisador, este muito este deixa braceiro, este, é isso que vai este contar. Ele traz para o mundo o equilíbrio que Deus quer ver no mundo. Este não falador que este Deus este faz este tudo, este igualeiro, este? Sim. É isso que Deus este quer, este. Ah. É isso que Deus este enxergadeiro, este. Este entendedor, este filho. Sim. Este te deu um abraceiro num este filho que estava este quase para fazer este passadeiro, este. E este deu este um abraceiro num filho que estava este fazendo este colorado este do mundo, este de terra, este. Qual este abraceiro mais este importanteiro este? É, realmente. Este entendedor, sim. Este filho que este caboqueiro este quer este falar, este. Sim, sim. Claro que sim. É isso que este é diferenciador, este. É isso que Deus este quer, este. É isso que Deus te quer, este, fazer este tocadeiro, este, no coração dele, de cada filho, este. É isso que Deus te pede para cada este filho, este, em terra, este, fazer, este. É isso que Deus te pede para este pai, este, que cuidador, este, do mundo espiritador, este, mãezeiro, este, deste mundo espiritador, este, fazer, este. E muitos filhos, este, também, este, no cordadeiro, este, para que, é isso que Deus te quer, este. Este entendedor, este, sim, filho? Sim. Porque este, como este caboqueiro te fala, este, este não faz esse jogadeiro, este, mas quando este filho este pode fazer este cobradeiro este, daquilo que este Deus este, me deu este, para fazer este. Que assim seja. Acabou, estamos chegando aqui nos 10 minutos finais do nosso diálogo. E eu gostaria de entrar nele. Este tem este tempero, este de terra? Tem. Este falador, este que tiver, este que pergunta, é. Este falador. Aí este. Eu fico aqui o dia inteiro, não fala isso não. Ô, seu caboclo. Qual que foi a maior lição que o senhor aprendeu de um superior seu no mundo astral, lá no mundo dos espíritos? Nessa sua vivência, o senhor falou que existem espíritos que estão mais próximos de Deus que o senhor. O que que esses espíritos que estão acima do senhor têm ensinado ao senhor que o senhor pode passar para a gente? Ixi, filho. Este foi o que este caboqueiro, este falador, este... É este trazedor, este, cada dia, este, mais estes filhos este, para o mundo este, de Deus, este. É este fazedor, estes filhos, este entendedor, que este não é este materiador que fica este do inteiro, este. Mas este espiritador que fica este do inteiro, este. E este fica este do inteiro porque este assim, este... Este para este falador, para este filho, este... Este caboqueiro, este falador, para este filho, este abridor, este porteiro, e este passador, este... E este filho este não faz este abridor este de porteiro no passador. Como este filho este vai ficar este? No mesmo que estava. É isso que este espiritador este... Quando este espiritador este fica este do inteiro, este filho. Sim. É isso que este acontecedor este. Nossa. Porque este Deus este falador para este filho este fazer este tudo o que tinha que este fazer. E este espiritador este não faz porque este matéria este não deixa dor este. Então este espiritador este fica este do inteiro este filho por não fazer este aquilo que Deus este pedidou este. E este, é isso que caboqueiro este vem este na terra, este. Para este fazer este cuidador, este deixa este espiritador, este. Tem muito este genteiro que este vai lá, este, em casa este de caboqueiro, este não voltador, porque este quer escutador aquilo que este quer escutador, este. Uhum. E este caboqueiro este não está este em terra, este, para falar o que este filho este quer fazer escutador, mas é, aquilo que este Deus te pede para este caboqueiro este fazer este na terra, este. Uhum. Este entendedor, este filho? Sim. Esses filhos, este, tem muitos filhos este, na terra que este não está este preparador este, para fazer este entendedor, este. Que este tem que cuidador, este primeirador, este, dar este do espiritador para depois este materiador este, fazer este ficar este benzeiro, este ficar este formoseiro. Este. Então, pelo que eu entendi, o senhor está ensinando a gente assim. Todo mundo tem a essência de Deus em si. E essa essência tem o princípio do amor. E é quando esse amor é represado, que como a água parada, cria doença e o desequilíbrio que causa a doença. Este filho, este é assim, este. Uhum. Este é como a gente fala, este caboqueiro, este sempre falador, este. É muito este faceiro, este entendedor, este mundo espiritador, este. Este entendedor. Como é que é? Este Deus, este mandador, este filho da terra, este fazedor, este o que Deus, este falador, este para fazer, este. Sim. Este não tem este outro caminhador, este, aquilo que fazer, este... Este fugideiro, este caminhador, este está fazendo a dor, este errador, dois. Por isso que vem este tanto este doenceiro, por isso que esses filhos de perdedores, este, tanta coisa, este materiador, este na terra, este. Porque este acha, este a dor, este, que quando este vem este na terra, este tem este livre, este, como se fala? Este não é este assim, este. Não filho. É assim? Este não, este. Olha aí. Este pode se fazer escolhedor, este do este acertador, este mais esse acertador, este não do errador. Este. Aham. Este entendedor, este filho? Sim. Mas vamos lá, aproveitar que o senhor trouxe essa ideia para quem não compreendeu. Algumas pessoas acreditam que tudo que acontece estava escrito para causar uma prova para a gente. E a gente só tem escolha em como se sente a respeito do que acontece. O que o caboclo diz? Existe livre-arbítrio ou existe a terra como uma escola para a gente aprender a se desapegar e viver o que Deus quer. Este, filho, é isso. Este. Não, não. Este vem este para fazer este aprendedor, este a fazer este escolhedor, este o que este filho este quer, este. Sim. E este aprendedor, este aquilo que este Deus este quer, este. Este entendedor, este sim, filho. Sim. Porque este Deus este pode, este mandador, este filho, para qualquer este mundo, este que Deus este comandadeiro, este. Se este mandou este para cá, porque este espiritador, este tinha que este vir este aqui, este fazer este aprendedor, este na terra, este. É aqui que tinha as lições dele. Este, quando este filho este fala, este para caboqueiro, este assim. Mas este caboqueiro, este está fazendo este muito, este sofredor, este. E este Deus, este não quer este ninguém este fazendo este sofredor, este. Mas quem sabe que Deus não quer fazer sofredor este? Existe Deus escolhedor este filho de fazer sofredor, porque este tem que se fazer sofredor este, para este aprendedor este. Ah, claro. Este entendedor este sim, filho? Sim, sim, entendi. Este caboqueiro este sempre fala para estes filhos este. Este qual este, como este filho este tem que fazer este bem? Este para este filho, este outro filho, ou este para este filho, este materador este? Entendeu o que caboqueiro este está falando este? Sim. Bem tem que fazer a si próprio. Este, primeiro este, para este caso este que Deus te deu. Porque este materiador este que este filho este tem, este despiritador, este casadeiro este que deu, este Deus te deu para este filho, este filho te tem que fazer este cuidadeiro este. Porque este filho, este quando este espiritador este subidor, este caboqueiro este sempre te fala este. Deus te vai falar duas pergunteiro este. O que este filho este fez este de bom erro este para este alma, para este espiritador? E o que este fez este para este outro desses filhos este? Oh, claro. Este entendedor este filho? Claro. Porque este Deus este primeiro este quer este espiritador este formoseiro este. Uhum. Para este filho este espiritador formoseiro, este ajudador este outro formoseiro este. Uhum. Porque este como este pode este dar aquilo que este não tem este? Olha aí. Este entendedor este sim, filho? Sim. E tem muitos desses filhos que sobe este para este Deus este falador assim. Este ajudador, este, muito esses outros, este filho, este. Mas este tirou a vida deste filho, este. O que é importante ter este que fez este ajudador, este, para esses outros filhos, este, em terra, este? Nada, este. Este entendedor, este filho? Claro, entendi. Então, este tem que ter este, sempre este, um balanceiro, este, do que este fez este, para este filho, e este o que este fez este, para esses outros filhos, este. Sim. Tem esses filhos que este falador, este muitos desses filhos na terra falador. Mas este filhador, este não ajudador, este ninguém era, este ajudador, este só este filho, este mesmo, este. É, ganancioso. É, mas este não é isso, filho. Este tem que ajudador, este filho, este. Sim. Este não sabe o que este ajudador, este no outro videiro, este que vai ajudar este outro videiro, este. É, olha lá. E se é outro videiro, este só fez ajudadeiro, estes outros este filhos, e nessa vida este Deus este deixou este filho fazer só ajudadeiro deste espiritador, este. Como este pode fazer este julgadeiro, este? Não tem como. Este entendedor ou este filho? Sim. Seu caboclo, assim, o senhor disse assim, que Deus pede que a pessoa use esse amor primeiro para consigo próprio, para que ela tenha esse equilíbrio e quando for interagir com o próximo, se coloque na posição de quem doa algo, não de quem precisa de algo ou atrapalha a caminhada dos outros. Este, filho. Este aqui é até este, aquele filho que este não tem este nada este para doar, este filho. Pode fazer este doador, este. Claro. Este entendedor, este. Porque sempre tem a luz de Deus dentro dele. Este, filho. Porque se este não ajudador, este não, este não tem este aqui, este, mas este tem este Deus este dentro deste filho, este. Cada este filho, este materiador, este espiritador, este que vive este na terra, este. Tem este um grãozinho este de Deus este dentro dele, este. É isso que faz esses filhos viver este, na terra, este. E esses filhadores este, sempre falam, este Deus esqueceu este de mim, este não é assim que fala. Mas esse Deus está na vida este, de cada este filho, este está dentro dele este, de cada este filho, como Deus esqueceu de cada este filho, este. Jamais. Sim. Este entendeu, este sim. Filho? Claro. Esse Deus, este é o único, este, este do mundo, este tudo, este filho. Que este conseguidor escutador, este orador e este falador com todos estes filhos este todo momento, este. Nossa. Este mais ninguém, este filho. E por isso que Deus este é perfeiteiro, este filho. Uau. Aquele que este fica longe de Deus, este está longe de tudo, este. Nossa. E mesmo aquele que este quer este ficar longe de Deus, não consegue, porque este Deus este é este, este orelhinha, este grãozinho que está dentro deste filho, falando de filho vivente na terra, este. Sim. Em todos os momentos, Deus está presente como essa vibração, essa chama que traz o ser humano de volta para o centro, que é Deus. Este, filho, este. Claro. Então, seu caboclo, passa uma mensagem final para todos que acompanharam esse trabalho que a gente fez de estudo com o senhor. O que o senhor gostaria que as pessoas levassem mais no coração? Este filho, este caboclo, este falador, este do comerceiro, este deste filho, este. Que cada este filho, este fazedor, este aquilo que Deus te pede, este na terra, este. Que fazedor, caridador, que fazedor, ajudador, este que cada filho, este vivedor, este paiseiro, este. Porque sem este pai este no coração dele, este cada este filho este não consegue fazer este voador. Este. E estes filhos este no podedor, esquecedor, que todos estes filhos este de terra estão este aqui só para fazer este voador, este mais este nada. Este. Estes filhos este acha que está aqui para fazer este ganhador, este de muito pataqueiro, este de ter, este o casebreiro, este grandeiro, este não é este filho. Mas este nada disso, este importador, este. Porque quantos estes filhos não teve este, tudo isso, este Deus te falou, este agoreiro, este agora, este, e este acabou, este mundo, este materiador, este. Realmente. Este entendeu, este filho? É isso que este caboqueiro este vem este, em terra para fazer este curador, este do espiritador de cada este filho, este. Para fazer este voador de cada este filho este, na terra, fazer este mais perteiro este, de Deus, este. Que este, se este caboqueiro este conseguidor fazer este, cada filho que este conversador, este. Cada filho este que passador por este caboqueiro, este ficar este mais de perteiro este de Deus, este fundador deste caboqueiro este já está este feito, este já está este formoseiro este na terra, este. Este já vem este muito este em tempo, este em terra, este filho. Este já viu este muito este sofredor, este já viu muito este filho, este fazer, este passador por este outro mundo espiritador, por causa este de falteiro este de Deus, este no coraçãozinho deste filho, este. E este filho, este até este para o mundo espiritador, este muito este ruinzeiro, muito este tristeiro, este. Porque estes filhos este acham que quando este passador este para o mundo espiritador, tudo aquele sofredor que este estava este no mundo este materador, este vai se acabar, este. Mas estes filhos este não faz este enganeiro, este, porque este vai este continuador este no mundo espiritador, este. Este mundo espiritador, este, como estes filhos este achador, este, não é diferenciador este do mundo materiador, é só um mundo que este não tem matéria, este. Este é o espiritador, este. Porque este aqui é o mundo espiritador, este, com o materiador, este. O mundo espiritador, este, que esse povo, este, fala, este, em terra, é o mundo espiritador, este, sem materiador, este. É só isso, este, filho. Tudo igual. Este, tudo continua igual. Este é tudo, este, formoseiro, este. A forma como você acreditava, as dores que você tinha, a evolução que já conquistou. Este. Porque este, quando este faz este desligadeiro este, deste mundo, este materiador, este vai este, para o mundo espiritador, este, neste formeiro, este filho, este ainda leva este cargueiro este do mundo espiritador, do mundo materiador para este mundo espiritador. Porque este filho este não acha dor que este foi este para o mundo espiritador. Acha dor que este ainda este está no mundo materiador, este. Então este, tudo aquilo que este sente dor, este, tudo aquilo este, que coraçãozeiro este tinha este de mauzeiro, este vai este junto, este. Por isso que lá este tem este os lugareiros, este os mundeiros, para este fazer este tratadeiro este, de cada espiritador, este. Sim, este entendedor, este filho. Conforme a necessidade de cada este. Este, por isso que este falador, este, que este por este muito este pouqueiro, este Deus, este mandador, este para um mundeiro, este para este outro mundeiro, este. Este entendedor, este. Claro. Por isso que este falador, que este não pode este fazer jogador, porque este, quantos este caboqueiro já viu que este na terra, este falador, que este é bonzeiro, este. E quando este subia, este caboqueiro este procurava este no mundo dos bonzeiros, este como fala, e este não conseguia ver este filho, porque este foi por este outro mundeiro, porque Deus este achou que tinha que este. Sim, entendi. Eu recebi aqui uma intuição, uma analogia, seu caboclo, que o senhor falou, que a vida da gente é igual a um livro. Pessoa vai escrevendo. Às vezes, por causa de uma palavra que ela não escreveu, não conseguiu virar a página para alguma coisa melhor. Daí desencarna, vai lá numa vibração que não é boa. Este, filho. Entendi. Vai escrevendo, enche a página. Daí, você deixou de escrever uma letra que já abria uma página nova. Né? Um acesso maior à espiritualidade mais sutil. Entendi o que o senhor quis dizer. Este que este falador, este é o que este caboqueiro, este falador, este sempre. É o abraceiro este que deixou de dar. O sorriso. Este, filho. Olha lá. Porque este, filho, este também, este, quando este caboqueiro, este falador, deste abraceiro, este, Não é este abraceiro, este forçadeiro, este. Não. Este é aquele abraceiro que ele andou, este um filho, este que está, este na roeiro, este. Este vai lá e este dá um abraçadeiro, este forteiro, este assim. Oh. Para este fazedor, este passador, aquilo que este Deus está pedindo, este. Que assim seja. Este entendedor, este. Sim. Porque este, quando este falador, este abraçador, este filho, é este Deus este, tocando este no coraçãozinho de cada este filho para fazer este abraceiro, este. Este entendedor, este filho? Muito profundo. Simples, né? A simplicidade trazendo a profundidade que a gente precisa para viver este, o equilíbrio. Este é o que este caboclo, este falador, este. Para este vivedor, este na terra é muito chimpreiro, este. Deus, este é muito chimpreiro, este. Não é este filho? Este Deus, este olha este filho este de Deus este, que veio este na terra, este. Este precisou este, de muito este luxeiro, este na terra, este, para fazer passador, este na terra, este. Não. Este não, este é este vida, este que Deus este quer este, na terra, este. Aham. Viver para o espírito, não para a carne. É este, filho. Sim. Este não sabedor este muito inteiro, este deste historiador. Mas este não foi este furadeiro, este para este fazer este morteiro, este? Foi. E este sentidor, este dordeiro, este? Não, foi. Este, filho. É, realmente. Porque este Deus estava este ali do lado este dele, este, ah, filho. Ah, sim. Claro. Este entendedor, este? É, o senhor dizendo assim, que a dor é só um processo de não aceitação da vontade de Deus. Este, filho. Sim. Este. Que assim seja. Muito obrigado. Fala novamente o nome do senhor, seu caboclo. Este fala este que é fazer este pena branca. Este. Assim seja, seu pena branca. Muito obrigado por esse momento de estudo com o senhor. E se for da vontade de Deus, numa outra oportunidade que nós possamos estudar mais. Este caboclo, este para fazer este cabalão, este quer dar um abraçadeiro, este encaixa. Que assim seja, seu caboclo. Muito obrigado. Graças a Deus. Caboqueiro, este sempre se fala este para esses filhos, este que vem este em casa deste caboqueiro, este. Este esferado, este faz este vivedor, este sem este materiador, este, mas não faz vivedor, este sem o espiritador, este. Sim. O espiritador, este faz este vivedor, este sem materiador, este. E materiador, este não faz vivedor sem espiritador, este. Este entendedor, este que este caboqueiro, este está falando, este. Claro que sim. Este materiador, este faz vivedor, este longo, este tempero, este. Este na vida, este de terra, ou este na vida do espiritador, este. E este materiador, este faz vivedor, este só na vida, este de terra. Este materiador, este não vai este para a vida espiritador, este. Salve, Pai, se Deus do caboclo, Pai de Adelão. Graças a Deus. Louvado seja. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Ah, Pai Cristian, posso falar com o senhor um minutinho? Então, por favor, quando a pessoa volta do transe mediúnico, eu gosto de falar um pouquinho com ela. Pai Cristian, como é que foi para o senhor esse tempo desse trabalho com o espírito do pajé? Na verdade, assim, eu sou um médium inconsciente, então um tempo de terra que passou, não sei nem quanto tempo, eu só sei que escureceu um pouco mais por causa do tempo, mas saber como que procedeu, eu apago completamente. É? Graças a Deus. E quando o senhor volta, está disposto, está tudo bem? Normalmente não consome não, só quando tem algum trabalho mais pesado, que normalmente a energia dissipa um pouquinho, mas fora isso... O senhor trabalha há quanto tempo com a mediunidade? É quase 20 anos. 20 anos. E que conselho o senhor dá para quem está iniciando e às vezes diz assim, ah, mas é tão difícil? Olha, é o que eu sempre falo para todo mundo e falo para meus filhos. Começar tem que ter uma consciência muito grande. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. É o que eu falo para todo mundo. Sim. Né? É, exige um pouco mais do que você imagina que se é exigido. Porque não é uma caixinha de joia que você abre, pega o que você quer, fecha e vai usar só quando você for pegar de novo. É uma coisa que eles estão constantemente na sua vida. Né? E a partir do momento que você vai para o mundo espiritual, você tem que entender que você está para se doar, não para receber. Uhum. Né? É o que eu sempre falo para meus filhos. Primeiro se doa, se doa, se doa, se doa, se doa. Continua se doando se Deus achar que você merece, você recebe aquilo que Deus achar que você merece. né? Até na minha casa, na oração, a primeira coisa que eu falo é que Deus acolha nossas orações, nossos pedidos, mas nos conceda somente aquilo que Ele achar que é necessário. Olha aí. Né? Porque não é tudo que a gente pede que é necessário para a nossa vida. Que é assim, né? Então tem coisas que a gente pede que Ele acha que não é necessário, que não deve ter na nossa vida. Então por que nós vamos querer aquilo que Ele achar que não é para nossas vidas? Então são coisas que a gente iria contra a vontade de Deus. Olha. Né? E o mundo espiritual, você nunca pode ir contra a vontade de Deus. Sim. Né? Isso é parte do princípio. Então, para as pessoas que querem começar a procurar uma casa séria, procurar uma evolução séria, sempre estudar, sempre conhecer mais, conhecer, conversar com os guias, porque o melhor estudo é eles, que estão mais próximos de Deus do que a gente. Uhum. Né? Muitas coisas que a gente vê em estudo, em literatura, quando a gente conversa com o Espírito, não é nada daquilo que está escrito ali. Sim. Né? Então, assim, o melhor conhecimento mesmo é através deles. Olha. Né? Eu acho que um bom espírito evoluído, ele nunca vai se negar a ensinar ou passar aquilo que ele tem de conhecimento. Olha que bonito. Né? E o senhor é dirigente na Casa Corrente Espiritual? É. Que fica em qual cidade? Aqui em Itanhaém. São Paulo. É, em São Paulo. Muito obrigado. De nada. Que assim seja.